Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é dedicado a bandas suíças. E vamos iniciar o programa com a minha banda suíça preferida. Quem me conhece já deve ter adivinhado que estou a falar dos Gotthard. E do álbum Dial Hard de 1994, vamos ficar com a música Open Fire. Para vocês, Gotthard, Open Fire. What I'm dying for, what I'm dying for. My body. e após Gotthard ficamos com o primeiro trabalho a solo do que é atualmente ex-vocalista dos Crystal Ball, que na época de lançamento do álbum Slow Food ainda era o vocalista dos Crystal Ball. Estou a falar-vos de Mark Sweeney. E de Mark Sweeney ficamos com a música Heaven. E terminamos esta primeira sequência do nosso Riff Service com os Jungle e a música Have Faith in Me, música retirada do álbum Nuts. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter um som mais raw, um som mais básico e direto, um som influenciado por AC/DC e do primeiro álbum da banda, e até hoje tem conhecimento que é o único, o álbum Keep Crawling in the Mud, dos Mudslick. Vamos ficar com a música Manhunt. Para vocês, Mudslick, Manhunt. após Mudslick e do álbum Cherry Red, ficamos com Sideburn e a música 6 Feet Under. E terminamos esta segunda sequência do nosso Riff Service com uma das bandas de hard rock suíças mais conhecidas de sempre. Estou a falar-vos dos Crackles, banda liderada pelo vocalista Mark Storace. E dos Crackles ficamos com a música Hit the Ridge. E vamos agora para uma sequência de baladas. Vamos acalmar um pouco o Riff Service de hoje. E vamos iniciar com uma banda underground. Estou a falar-vos dos Skansis. E do álbum Take Your Chance, vamos ficar com a música Justice. Para vocês, Skansis, Justice. But we all try and never fail. It's been our holy grail. The search for glory and the search for gold. You search for fame and I search for life. When they Estamos na web rádio Mentalmorfose e este é o Riff Service. E após Scansis, ficamos com Sarah Rain e a música Center of Pain, música retirada do álbum Sand in Your Hands. E terminamos esta sequência com Spaganini e a música For Your Love, do álbum It's a Long Way to the Top. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada a duas bandas dos anos 70, duas bandas que têm um som heavy blues, heavy prog, hard rock, e vamos iniciar com os clássicos Toad, banda que contou com a produção do mítico Martin Birch, responsável por nomes como Deep Purple ou Iron Maiden, entre muitos, muitos outros. E dos Toad vamos ficar com a música No Need. Para vocês, Toad, No Need. I can't wait. após Toad, ficamos com outra banda dos anos 70. Estou a falar-vos dos Country Lane. E ficamos com a música With a Sweet Whistle to My Ears, música retirada do álbum Substratum. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com três bandas recentes, com três bandas já do século XXI. E vamos iniciar a sequência com os Souls Revival. Para vocês, e do álbum Lost My Way, vamos ficar com a música Un Volo Deciso. Para vocês, Souls Revival, Un Volo Deciso. Thank you. e após Souls Revival, ficamos com os Silver Dirt. E do álbum Payback Time, ficamos com a música The Stand. E terminamos esta sequência dedicada a bandas já do século XXI com os King Zebra. E ficamos com a música One by One, música retirada do álbum Wild, Wild, Wild. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma nova sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os Backwash. E do álbum Kick Ass, vamos ficar com a música Feeling Like a Bitch. Para vocês, Backwash, Feeling Like a Bitch. slowly losing. God of it helps you. A little question to be answered for now. I hope it's right, but ask you from you now. I love you always. I hope you know it's for all this. Together, don't forget. Após Backwash, nesta sequência de baladas, tivemos os China e ficamos com a música When Passion Burns. E terminamos esta sequência de baladas com os Granite e a música Life. E vamos agora para uma nova sequência, a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os Satrocks. E do álbum Heavy Scent, vamos ficar com a música Heaven. Para vocês, Satrocks, Heaven. There's a sonic revolution bringing me to my knees. A star, longing to find that place in the sky. Longing to reach the sun. Only heaven remains when the world lies in ashes and dust. Heaven is all you can try. Only heaven remains when the pain and the e após Satrox ficamos com Killer Bee e a música Eye in the Sky, música retirada do álbum homónimo Eye in the Sky. E terminamos esta penúltima sequência do Riff Service com os For Sale e a música Run for Your Life. E foi nos For Sale que Steve Lee e Leo Leoni trabalharam juntos pela primeira vez. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E For Sale é uma ponte perfeita, já que vamos iniciar a última sequência com uma banda de que Steve Lee e Leo Leoni fizeram parte mesmo antes dos Gotthard. Esta é a banda que dá origem aos Gotthard. Estou a falar-vos dos Crack. Os Crack não lançaram nenhum álbum, mas ficaram com algumas músicas gravadas e uma delas eu vou-vos aqui apresentar. Estou a falar-vos da música Gimme One More Chance. Para vocês, Crack, Gimme One More Chance. We'll be right back. E é com Chakra High Noon que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Crack, Give Me One More Chance. Continuamos com Crystal Ball e do álbum Helvetia ficamos com a música Opposites Attract. E nesta sequência mais Hard and Heavy terminamos com Chakra High Noon, do último álbum da banda, lançado em 2016, o álbum High Noon, álbum que marca o regresso de Mark Fox à banda. E é com Chakra que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! I can see forever. Boy, you better hide.